é o Juliano e a melhor adaptação seria feita por Darwin. Eu sou o Sérgio e continuo achando que ler um livro e depois ler um filme e depois assistir o filme ainda é bom. Olá, eu sou o Carlos, também conhecido como Homem dos Dados, e eu quero viver a vida junto com a Pat Smith. O Carlos tá apaixonado por essa daí. Ok, ok. Pat Smith à parte, nós vamos falar de livros. Ou melhor, vamos falar dos livros, mas do que para nós é uma boa adaptação de livro para o cinema. Bom, para a gente começar a conversa, eu separei uma definição simples de adaptar, só para a gente começar a pensar na ideia. A palavra adaptar é definida como ajustar, adequar. Da mesma forma, nas artes o termo é usado como sinônimo de transpor uma obra literária para outro meio de comunicação. O que se espera nesse processo é a ideia de harmonia, de conformidade com o original, tentando acomodar da melhor forma possível as situações, as circunstâncias que acabam advindo dessa linguagem que vai ser utilizada. Bom, tendo isso em mente, Carlos, o que você acha desse tipo de filme, a adaptação? Adaptação literária, eu gosto bastante, acho bem interessante, acho um desafio na maior parte do tempo, né? Porque você pegar um livro e transpor para um filme não é tão simples assim. São mídias diferentes que algumas pessoas confundem muito achando que são mídias iguais. Não são, porque na verdade no livro você não tem o ângulo de uma câmera, você não tem a fotografia, você tem só uma intensidade de luz imaginária. E algumas coisas que na verdade não são ditas no livro que você vai ter que transpor pro filme, né? Ou, muitas das vezes alguma coisa que é dita, que é descrita no livro e que na hora que passa para as telas ela não precisa de descrição porque ela tá ali visualmente, né? Ela tá ali visualmente. Um exemplo claro é a Rita Skeeter do Harry Potter. A escritora nunca disse que ela tinha os cabelos roxos. É isso, né? Se eu não me engano. Não, ela é loira. É, no filme ela é loira. Não, tem uma coisa meio roxa nela, que eu não lembro o que é. Não, ela é loira. Ela é loira mesmo, Carlos. Eu não me lembro se tem a descrição no livro disso, mas que ela é loira. Quem tem cabelo roxo está confundindo com a Tonks, não é? É a Tonks, não, mas não é. Esse negócio da Rita Skeeter é um exemplo que no livro, eu vou tentar descobrir agora. No livro ela não tem a descrição de como ela é, e no filme ela ficou exatamente como as pessoas imaginavam. Ah, sim. Ah, mas isso é uma coisa interessante, você tocou em imaginário, se você parar pra pensar também, é um desafio efetivamente porque você considera uma legião de fãs e todos esses fãs, pelo menos os que tiveram a oportunidade de ler antes de qualquer tipo de conversa a respeito da adaptação, cada um acaba criando o seu próprio imaginário, né? Por mais que você tenha a descrição no livro, a gente acaba completando muito com o nosso Exato. Próprio jeito de ver, né? E aí, não sei, isso às vezes pode causar aquela certa estranheza, alguma coisa, quando você vê algum personagem que de repente pra outra pessoa, não, ok, isso aqui tá batendo com o que eu acho. E pra você, não, fala, não. Eu, por exemplo, quando tem no segundo filme, vocês começaram a falar de Harry Potter, eu me lembrei agora, no segundo filme do Harry Potter, tem aquele professor, o Lockhart, Gilderoy Lockhart, acho que é o nome dele, né? E, nossa, eu imaginava ele bem diferente. Assim, eu imaginava ele mais jovem, já começava por aí, do que o ator que eles acabaram escolhendo, né? O Kenneth Branagh. Mas, nossa, depois que eu assisti uma vez o filme, acabou. Ele acabou daquele imaginário que você tinha. Daquele personagem que eu tinha imaginado. No caso ali, eu acho que, acredito eu, que era o que a maioria das pessoas imaginavam. E seguindo nesse raciocínio, Sérgio, você imagina sempre o livro que você está lendo, sabe? Quando você começa a imaginar e pensar nas coisas, você imagina esse livro sendo levado para as telonas? Hoje eu acho que mais do que nunca, né? Hollywood está permeada de filmes que vieram a partir de livros, né? E geralmente quando você começa a ler um livro, você logo imagina aquele livro sendo transposto para o cinema, inclusive algumas das personagens a gente até imagina alguns atores fazendo. Isso acaba sendo normal hoje porque tem muitos autores, né, que hoje escrevem já pensando no, não só na quantidade de livros que vai vender, mas também no quanto de dinheiro vai fazer vendendo os direitos autorais pro cinema, né? Apesar que a gente tá, assim como a gente tem ótimos exemplos, a gente tá vendo que nesses últimos tempos essa gana, tanto da indústria literária quanto da indústria cinematográfica, por fazer dinheiro através de obras, tá levando aí a fiascos gigantescos. Sabe uma coisa que eu me pergunto às vezes? Se fomos nós os leitores que geramos essa demanda para a indústria cinematográfica, ou se eles acabaram jogando isso goela abaixo da gente? Eu tô para dizer que, claro, apesar de antes desse filme que eu vou citar, você já ter essa transposição, né, do livro para o cinema, mas eu acho que foi uma transposição tão bem sucedida, já falando de exemplos, que acabou virando uma certa mania, né? Tanto que a gente hoje tem muita dificuldade de ter roteiros originais que sejam surpreendentes no cinema, né? A maioria dos filmes são de livros adaptados ou até de biografias, né, que são adaptadas para o cinema. E eu acho hoje que na indústria falta uma ideia original, que seja algo que um filme que seja puramente escrito para ser filme e não um livro adaptado, né? Mas eu acho que essa gana toda veio a partir do Senhor dos Anéis, né? Porque foi uma adaptação muito bem realizada, né? Muito bem feita. Assim, apesar de ter gerado a revolta de alguns fãs fiéis ao Tolkien, né, a obra do Tolkien, inclusive até a própria família do Tolkien não reconhece os filmes do Peter Jackson, né? Mas na maioria dos leitores da obra do Senhor dos Anéis, quanto dos amantes do filme, acreditam ter sido uma boa adaptação, algo que nós aqui entre a Liga da Poltrona até concorda, porque foi feito cortes naquilo que poderia ter ficado demais no cinema, e também ele trouxe novos elementos pro filme, em que acabaram enriquecendo a obra para aqueles que não têm paciência de ler, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma juventude extremamente preguiçosa para ler, né? Eu até o ano passado, durante as minhas aulas no Formare, estava comentando com os alunos um momento informal, e aí estava falando justamente de Jogos Vorazes, que eu tinha adorado o livro, né? E aí uma das meninas falou para mim: ah, professor, eu vou esperar sair o filme, que eu não tenho paciência para ler. Mas eu ia fazer esse comentário agora. Eu ouço muitas pessoas, assim, mais jovens hoje falando isso. Mas sabe o que é engraçado, Sérgio? Nós, assim, eu falo nós aqui do grupo, né, que nos conhecemos bem, nós crescemos com essa coisa da leitura. Foi, de alguma forma, foi colocado pra gente, seja pela família, seja na escola, algum professor, e isso interessou muito a gente. Mas você já se perguntou se você fosse um jovem de hoje em dia, se você não teria mais ou menos a mesma cabeça do tipo: ah, vai sair um filme daqui a 3 meses? É, pois é. 2 horas eu tenho toda uma leitura de 300 páginas. Acho que eu vou esperar. Sabe, às vezes eu fico me perguntando isso. Mas é interessante você ter falado tudo isso, porque assim, eu ia até colocar aqui, efetivamente, pelo menos meu ponto de vista, eu acredito que vocês também, é interessante essa coisa de você conseguir ver o que você gostou nas páginas sendo transposto ali pro cinema. Sim. Mas eu acho que existe uma certa confusão. Exatamente, uma transposição direta. Ipsis literis, né? Exatamente, integral. Não, eu acho interessante a gente começar falando das boas, e você citou o Senhor dos Anéis. O que você acha do Senhor dos Anéis com relação a isso, Carlos? O Sérgio já falou que ele acha que soube dar essas podadas no ponto certo. Ah, sim, sem dúvida. O Senhor dos Anéis é um bom exemplo, né? Ele sabia o que era pra cortar, ele sabia o que era pra acrescentar. E mais do que isso, ele criou um super objetivo em torno do filme que não tem no livro. Ele precisava de um norte, porque ele simplesmente, se você levar integralmente, eu fica uma história sem objetivo no cinema. No livro, a gente não vai sentir falta dessa falta de objetivo. A gente vai ler porque é uma fantasia, tem começo, meio e fim. Mas não precisa de um esqueleto dorsal pra você seguir. Agora, no caso do filme, você precisa de uma base. E aí ele criou essa base, que é a ascensão da raça humana, digamos assim, né? Que no filme é muito mais evidente do que no livro. Ele puxa demais isso, né? E uma coisa que não tem no livro, que foi acrescentado e que ficou muito bem no filme, foi no As Duas Torres, a chegada daquele exército elfo para ajudar os homens em Helm's Deep. Mais do que isso é a figura feminina, né? Porque a figura feminina não é presente, o Tolkien ele tinha uma questão em relação a isso, e o Peter Jackson falou, vamos romper essa barreira literária, muito importante, porque é a característica do Tolkien não colocar mulheres em certas situações ali. Sim. Elas não são muito importantes. É engraçado você falar isso, porque a gente sabe que ele fez essas inserções, mas ele queria até usar um pouco mais. Se você entra nos extras das Duas Torres, na versão estendida, ele chegou a gravar cenas com a Arwen na batalha. Ele teve que voltar atrás. Exato, na Helm's Deep, exatamente como o Sérgio falou. E depois ele retirou. No segundo filme, isso é interessante também, uma pergunta pra vocês. Tem muita gente que fala que o segundo filme, por ser o filme do meio, ele não tem começo e não tem fim. Isso é uma coisa que é comentada assim, de forma geral. E eu não sei, eu discordo um pouco disso. Eu ainda acho que o Peter Jackson conseguiu... Sim, com certeza. Inclusive é o filme que o meu pai mais gosta. A aparência de que ele não tem começo e de que não tem fim, eu acho totalmente equivocada, porque existe um início... Que é o primeiro filme, né? E no próprio filme 2 você tem toda a jornada do Sam e do Frodo rodeando Mordor, né? Até que eles encontram o Gollum. E você tem a parte dos homens continuando na caçada do final do primeiro filme. Então, quer dizer, e o final do segundo filme. É muito apoteótico também. Eu acho fantástico aquela cena. Não, é muito claro. O segundo filme ele tem também um esqueleto que é o Gollum. O Gollum é o cara que tem o começo, é o cara que vai definir o que é começo, o que é meio, o que é fim. Sim. Ele é o personagem que define tudo ali. Não, mas outra coisa que é interessante é que como eles dão o tom com a trilha sonora. Uhum, que tem aquilo que você falou dos humanos também, que é tratado no filme. E a gente é apresentado ao povo de Rohan no segundo filme. Uhum, e a trilha sonora que surge nova e que acaba assim, norteando quase o filme todo, é dos Cavaleiros dos Rohirrim, né? Bom, mas eu sei que nós amamos o Senhor dos Anéis, mas a conversa aqui é adaptações de uma forma geral. Então... Que outra boa adaptação vocês citariam? Citando um filme recente, Jogos Vorazes. Né? Apesar de muita gente criticar, como a gente já comentou aqui no início desse podcast, é uma adaptação. Não dá para colocar tudo o que está no livro. É impossível colocar num filme de 2 horas ou de 3 horas que seja. Né? São muitos detalhes, são muitos personagens, e eu acho que o primeiro filme teve alguns cortes bem interessantes, e a essência está lá, né? Eu acho que a essência da obra literária está lá, e aproveitando, já continuando na leva de Jogos Vorazes, eu gostei muito do segundo filme também, né? do Em Chamas. Porque, puxa, é fantástico você ver aquilo que você leu materializado, né? E toda a correria, a construção da segunda arena, né? Que a gente sabe que é muito importante, foi muito bem construída. Eu só acho que alguns detalhes... que estavam no livro que foram até abordados no filme, poderia ter sido explicado um pouquinho melhor, né? Por exemplo, uma cena que eu senti falta no livro, no filme, é na hora em que o Pluchard chama a Katniss para dançar no baile na casa do presidente. No livro a gente sabe que ele mostra para ela um relógio, né? E que era, na verdade, toda a ideia principal do que seria a arena do Enxamas, né? Então eu acho que ficou faltando essa cena dele mostrar o relógio para ela. Mas, assim, são pequenas coisinhas que às vezes um fã mais acalorado vai pensar: nossa, ficou faltando. Mas nada que... Eu ia falar isso exatamente agora. Você tá vestindo a carapuça de fanboy. Não, mas nada que prejudique, entendeu? É porque a cena... Mas então é uma boa adaptação. Então, sim, mas é o que eu digo, Juliana, é porque assim, a cena, ela está no filme. Então na hora em que ao invés do Pita chegar e interromper a dança dos dois, seria muito melhor se o Pluchard de repente puxasse o relógio e mostrasse o relógio para ela. Ficaria ali, entendeu? Subentendido o que estava acontecendo. E infelizmente, né, a gente aproveita para citar aqui Pluchard, que foi muito bem executado pelo saudoso Felipe. Saudoso, ele morreu ontem. Ah, foi saudoso. Já é saudoso. Morreu o Philip Seymour Hoffman. É, já estamos com saudade porque não teremos novos filmes dele. Exatamente. Exato, e é um ótimo ator. Sem Era Deus. Um ótimo ator. É, mas aí é que tá, né? Se ele mostrar seu relógio, já ia ficar muito na cara todo o final do filme. Sim. Também. Eu acho que eu também, eu ia falar isso agora, Carlos. Eu acho que tem um objetivo maior ali. Sabe? E ocultar o relógio? Esse foi, exatamente. Ia ficar muito na cara, ia chegar na hora dos Jogos Vorazes mesmo, ia ficar muito óbvio de que se trata, de que ele era um cara aliado. E a ideia não era essa, a ideia é revelar que ele é aliado somente no final. E tem um ponto muito interessante, Sérgio. Se você parar pra pensar, um livro, você lê muitas páginas. Às vezes você tem uma distância grande entre um acontecimento e outro. Uhum. E não chama a sua atenção o suficiente. Exato, e você pode ter lido 3 meses atrás essa página. Uhum. Filme são 2 horas. Sim. Não tem como você ter esquecido uma coisa que você viu há 40 minutos atrás. É tudo muito imediato, né? Exato. Então, acho que era uma preocupação um pouco com isso, que faz parte do adaptar também, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente tá falando muito de história, de livro, de colocar na tela ou não colocar na tela, mas, Carlos, o que, que você acha que é mais importante numa adaptação de uma obra literária? O roteiro em si? Essa transposição da história ou a caracterização e a ambientação toda? Vou de cara no roteiro. Acho que o roteiro é o principal. Um exemplo claro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Pedra Filosofal tem um roteiro muito legal, quer dizer, muito ruim. Mas a ambientação ali tá ótima, mas o roteiro foi muito mal escrito. O cara escreveu um roteiro para um filme de 4 horas. Isso, acho que isso não existe. O cara não é profissional. Como é que o cara me escreve um roteiro de 4 horas pra um filme que, obviamente, não vai ter 4 horas? E aí vai ter que cortar um monte de coisa, o filme vai ficar parecendo um Frankenstein. Esse é um problema sério. Então, pra mim, é com certeza o roteiro. Um exemplo, né, de filme pra mim que funciona dessa forma, e fica bem claro, é Clube da Luta, por exemplo. Ele lembra muito o livro, mas ele vai suprimindo e acrescentando coisas aqui e ali que deixa ele muito, deixa ele muito a cara de tudo que tá, de todo mundo ali. Você assiste o filme e você fala assim, é a cara do Brad Pitt. Aí você vê a cena da personagem da Marla, você fala, é a cara da Helena Bonham Carter. E você vê o Edward Norton, você fala, esse personagem nasceu pra ele. Por quê? O que foi feito ali? A adaptação foi perfeita. Primeiro porque o personagem do Edward Norton no livro não tem nome também. No filme ele continua sem nome. Isso é perfeito. É uma transposição perfeita. Isso passa despercebido, na verdade. Exatamente. O roteiro foi muito bem construído pensando em como vamos adaptar isso. Isso aqui tem que virar cinema. Não é simplesmente uma adaptação. Não é um filme. É um cinema. Tanto que se você falar é baseado num livro, as pessoas vão falar sério, né? Tem gente que não vai imaginar que aquilo foi baseado num livro. Muita gente não sabe, acho que estamos descobrindo agora como você falando assim. Exatamente. Não, mas você acha que talvez, no caso do Harry Potter especificamente, você acha que era um certo medo dos fãs? Porque o cara claramente, eu não lembro quem é o roteirista, mas o roteirista do primeiro filme, claramente, do primeiro e do segundo até eu diria. Steve Kloves. Ele claramente quis colocar tudo. Não, é do primeiro e do segundo. É o mesmo, é o mesmo cara, Steve Kloves. É. Ele quis colocar tudo. Ficar na cara que ele não queria tirar nada. É. Não. O filme. Tanto é que esses dois filmes têm várias cenas que foram cortadas. Tem várias, são os únicos filmes que tem versão estendida. Exatamente. A J.K. Rowling, inclusive, mandou ele pro Beleléu no terceiro filme, né? Falou, vai fazer uma reciclagem que você não é capaz. E o terceiro filme é um outro roteirista. E aí ele só voltou, acho que depois de dois filmes. Aí ele aprendeu o que ele tinha pra fazer e os últimos filmes é dele. E ficaram muito bons. Aí a adaptação. Por quê? Porque legal, ele levou um puxão de orelha tremendo, sem dúvida. Uhum. Uma adaptação que eu não sei se vocês dois vão concordar comigo, mas que eu acho que aliou bem essa parte de roteiro e até mesmo com a interpretação dos atores, salvo exceções, é Crepúsculo. Ai, que medo! Eu tava com medo que você ia falar isso. Eu tava com uma aflição, eu achei que a gente ia passar em Condomi, tava quase seguindo, a gente não chegou... Juliano, você tem que admitir que Crepúsculo, o primeiro livro, foi muito bem adaptado. É, não, eu tenho que dar o braço a torcer. Não, a diretora, aí eu quase bem parecido com o esquema do Clube da Luta. Ela pegou um livro que tinha lá seus problemas, no caso o Clube da Luta não tinha muitos problemas, mas no caso esse aqui é um livro... que tem uma história muito pessoal, íntima, né? É tipo a personagem fica narrando e ela narra o sentimento dela, tipo, ah, estou com dor de estômago. E aí, como é que você vai levar isso pro cinema, né? Uma pessoa que narra que tá com dor de estômago. E aí o filme, eu acho que conseguiu passar essas informações. Conseguiu, né? Não. Escolheram a atriz que tem cara de dor de estômago. Exatamente, Não pode até falar que o filme é uma porcaria, mas a adaptação é muito válida. Tanto é que fez muito sucesso. Foi o que abriu uma franquia. E a gente não pode esquecer que o primeiro filme foi quase que experimental, né? Porque não tinham muito dinheiro, justamente porque a gente vinha aí de grandes sucessos transpostos dos livros para o cinema e alguns fracassos, né? Como foi o próprio... Posso falar, Juliano? Qual? Fracasso? O Eragon. Ah, sim. Que eu, inclusive, tenho um post no nosso blog, né? Visitem o blog, leiam o post, mas não assistam o filme. O livro é interessante, tem muitos aspectos muito bem colocados, né? É uma história... O primeiro livro, né? Bem estruturada, mas que na adaptação... pro cinema, meu Deus do céu, você tem até bons atores, mas a adaptação é extremamente sofrível, né? Exatamente, aí voltando então na questão, o roteiro é ruim, a ambientação também é péssima. Sim. No caso de Eragon. Vamos fazer o seguinte, segura um pouquinho com os filmes ruins. Sim. Segura um pouquinho esse pensamento, a gente já vai voltar nele. Eu só queria, pra gente não passar em branco, tinha uma coisa que eu ainda queria perguntar pra vocês. Com relação, pensando nos filmes bons, eu até vou usar o exemplo que o Sérgio falou dos Jogos Vorazes. Eu tenho essa necessidade, eu sinto a necessidade de que o filme, a adaptação para ser boa, ela depende muito do casting, da escolha dos atores. Eles têm que pensar, de certa forma, em quem vai trazer, mesmo que não seja necessariamente as mesmas características, mas alguma coisa que você consiga ter... lembrar do que você sentiu quando você estava lendo aquele livro. Identificar, né? E um bom... Exato. Identificação, essa é a palavra. E um bom exemplo é a Jennifer Lawrence como a Katniss. Ela tem o ímpeto, o jeito... Enfim, ela conseguiu... Ela é fisicamente... Lembra muito, pelo menos o que eu imaginava. E ela conseguiu captar a essência da Katniss. O que vocês acham disso? Vou começar com você, Sérgio. A parte do casting é importante? Sem dúvida. O casting, ele pode ser até desconhecido, mas se ele tiver muito bem alinhado e muito bem preparado, você pode ter aí sucessos fenomenais no cinema. né? Então eu acho que a escalação do casting, sem dúvida, é fundamental. E você, Carlos? Não, também acho. Um exemplo claro é a J.K. Rowling falando que o elenco tinha que ser do jeito que ela queria, né? No caso do Harry Potter. Batendo o pé, na verdade. Batendo o pé, porque queriam fazer uma adaptação americana com elenco americano e tal. E ela falou, não, o livro se passa na Inglaterra, tem que ter atores ingleses. Então ela bateu o pé e aí o casting tinha que ser 100% britânico. E o que que resultou? Num filmaço, um filme legal, que tem uma escalação excelente. E é uma escalação que, por mais incrível que pareça, ela conseguiu progredir, né? Porque os atores infantis eram muito tosquinhos nos primeiros filmes. Mas eles foram, né, crescendo. Isso é, obviamente, um casting que deu muito certo, no final das contas. Você acha que, dado o tamanho do que foi o Harry Potter, talvez tenha sido o melhor casting de uma adaptação? Não, não chega tanto, não. Qual que você colocaria como melhor? Melhor casting? Nossa, difícil, hein? Eu tentar concluir uma... Tentar pensar num casting que tenha funcionado dessa forma. Sérgio, você pensa em algum? Putz, Juliana, assim de bate-pronto, eu acho que, apesar que não... Não, eu consigo imaginar assim, a Alice de Schindler. Como eu li o livro, eu consigo imaginar que o casting de Alice de Schindler foi muito feliz. Ah, não sei, eu não diria a mesma coisa. Não? É porque você não gosta do Spielberg. Não é porque eu não gosto do Spielberg. Vamos lá, primeiro que o Liam Neeson, ele já tinha feito um personagem alemão naquele filme Uma Luz no Fim do Túnel, Uma Luz na Escuridão, não lembro, que ele fazia um nazista, que a Melanie Griffith vai ser babá, ela vira espelha, ela é uma americana que sabe falar alemão, ela finge ser uma alemã, vira babá do filho do Liam Neeson pra poder espionar. Uhum. O Douglas faz o agente americano. Então, o cara já fez um alemão fudido, e aí muito óbvio escalar ele pra fazer o Schindler. Ah, não sei, mas mesmo assim eu acho que ainda foi uma boa escalação. Mas acho que é uma conjunção de coisas, né? Porque as escolhas foram muito acertadas, né? Exato. Quando você pensa em fotografia, sabe, eles souberam trazer o preto e branco, né, em si, traz muito do que é aquela leitura, uma leitura crua. Ah, e só uma curiosidade de Alice de Schindler, não sei se vocês sabem, que o Spielberg é formado pela Universidade formado em cinema pela Universidade da Califórnia. E ele fez a faculdade depois de já ser um diretor consagrado, né? E o trabalho de formatura dele foi Alice de Schindler. Uau! Pois é. Ok. Eu vou pensar em algo melhor pra quando eu me falar. Ah, então, já lembrei, pensei num livro, então, que a escalação foi perfeita. Obviamente, Clube da Luta, já falei, né? Perfeito. Claro, verdade. Você lê o livro, os personagens estão lá de coração, de alma e corpo. Como eu não li o livro, eu não posso afirmar isso. Não, do jeito que tá no filme, estouradão daquele jeito, é do jeito que tá no livro. É até pior, na verdade. A Marla guarda no livro a gordura abdominal da mãe dela pra poder usar nos lábios, porque ela quer ter os lábios bem gordos. Ela é mais surtada, o livro é mais surtado, vai. Isso não tem no filme, né? Mas assim, você percebe na atuação da Helena Bonham Carter que essa informação tá meio intrínseca ali, né? Não, mas concorda comigo que no filme ia ficar meio ridículo isso, visualmente falando. Não, exatamente. Isso, então, claro, exatamente. É um corte perfeito. Acho que é um dos poucos cortes que tem, na verdade. Bom, vamos lá então, gente. Agora sim é hora de falar daquelas que não agradaram tanto. E eu queria começar essa conversa propondo uma linha de raciocínio. A gente tem, hoje em dia, a ideia, ou pelo menos a vontade, dos estúdios sempre de pagarem menos e obterem lucros exorbitantes, certo? E por conta disso, eles acabam muitas vezes encomendando dos autores o livro já pensando na adaptação. Não estão tão preocupados logo com aquela coisa que vai para o papel, mais preocupados, na verdade, com o cinema. E Em contrapartida, nós temos outros casos que grandes obras fazem muito sucesso, um exorbitante sucesso no papel, que os produtores devem pensar, ok, se eu colocar qualquer coisa na tela, eu tenho meu lucro garantido porque o pessoal vai assistir, nem que seja pra falar mal. Considerando isso, ou pensando nisso, o que, que você acha do filme Eragon, Sérgio? Bem, eu já citei ele nesse podcast e, assim, eu tenho uma crítica ferrinha, até acho que pela ingenuidade do autor, né? Ele vendeu os direitos autorais do livro, e não, diferentemente da J.K. Rowling, ele abriu mão de toda e qualquer intervenção que ele pudesse fazer na adaptação para o cinema. E isso foi a derrocada do filme, né? Porque o casting, ele até não é ruim, né? A gente tem Jeremy Irons, que é um baita de um ator. Eu gosto muito dele. Olha, há controvérsias. Tá bom. E eu já estou bem chateada porque ele vai ser o Alfred. Mas continue a sua explanação. Eu gosto dele. Eu acho ele um bom ator. Mas, infelizmente, a adaptação foi extremamente ruim. Gente, você tem a maravilhosa da Rachel Weisz, né, como a voz do dragão, que tinha, inclusive, acabado de ganhar o Oscar, né? E... o próprio efeito do dragão. Não, então, e aí a gente tem, né, a gente pode se enumerar aqui um número de erros que tem, né? Primeiro que o ator que faz o Eragon, ele é muito chatinho, e eu acho que não é até um problema do ator, porque depois, em Cartas para Julieta, ele tá muito bem, né? Então, assim, é a adaptação mesmo, o roteiro sofrível, a execução sofrível, atropelando tudo, né? Eles queriam... assim, não, queremos ganhar dinheiro com essa adaptação, porque o livro fez muito sucesso, né? O livro era, quando foi lançado, fez muito sucesso, e eles queriam já embalar aquele sucesso do livro no cinema, e não deu certo, porque a gente sabe que caiu no ostracismo, e os demais livros acabaram ficando no limbo, espero eu, que se algum dia forem adaptados, caiam na mão de alguém que saiba fazer um roteiro. Olha, eu vou mais longe. Pra mim, eles deveriam continuar no limbo, porque os demais livros não são legais. Pois é. Christian Pauline acho que perdeu a mão, né, depois. As duas. A única coisa que eu consigo lembrar, na verdade, é do John Malkovich falando: eu sofro sem a minha pedra. Nossa, é bizarro. Demais. Não, e sério, cara. Ô, Sérgio. Jeremy Irons, cara. Não. Não, ele é um cara que tem muitas contas pra pagar, já. Ele tá com uma conta atrasada da TV a cabo pra pagar. Ele vai ter que fazer o Super, vai ter que ser o Alfred agora pra poder pagar essa conta, gente. Ai, que medo. Não vamos falar disso. Tá me deixando frustrado só de pensar. Mas, nessa linha de raciocínio, Carlos, desses filmes que acabam sendo, na verdade... como o Sérgio falou, ganância dos estúdios às vezes, ou mesmo despreparo, nenhuma preocupação efetiva com o que estão fazendo. O que que pra você efetivamente estraga uma adaptação? Bom, vamos continuar aí no exemplo então do Eragon, talvez. Acredito que o problema do Eragon foi você tentar adaptar, o que isso estraga, né? Você queria adaptar para outro tipo de público. O público de Eragon era um público muito bem definido como um público de Senhor dos Anéis. E aí eles vão me adaptar ao negócio de uma maneira que meio que foge, porque cria uma fantasia completamente maluca. Virou meio que Resident Evil lá pelas tantas. Não, criar aquele vilão lá que anda no dragão, que é de fumaça, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? E aí, o que que eles falaram? Não, vamos mostrar que a gente é original, não é igual o Senhor dos Anéis. Mas o público é de Senhor dos Anéis. Aí, um exemplo claro aí, né? de uma coisa que é muito decepcionante também. Percy Jackson, pelo amor de Deus. O livro é infantil. O livro foi escrito pelo cara para o filho dele que tem lá o dislexia. O filho dele tinha o quê? 10 anos de idade. O personagem tem 11 anos de idade. E aí eles vão lá adaptar e falam assim, não, vamos colocar para o público mais velho. O público que já tem, o público que começou com o Senhor com Harry Potter já tá um pouquinho mais velho, vamos fazer o para esse público. E aí eles estragam completamente tudo que eles podem imaginar. É a escalação de elenco, é roteiro, é tudo. Execução, é cenário. Estragaram completamente tudo a mitologia do livro. Uhum. Inclusive, ficando no exemplo de Percy Jackson, né? Eu acho assim, você adaptar é uma coisa, né? Você fazer alguns cortes pontuais. Agora, você mudar a história, não dá. Gente. Não. E a ponto de acabar com as continuações. Sim, o vilão. Eles mudaram o vilão do primeiro Percy Jackson. Como é que você vai continuar uma adaptação se você simplesmente destrói a base a essência do livro? Exato. Falando em vilão aí, um exemplo é o Aragorn. No Senhor dos Anéis, o vilão não aparece. Sim. Não aparece. E o Sauron não aparece. No Percy Jackson, o cara também não aparece no livro. Fato. O cara não aparece. Então, fato, vamos ser originais e vamos mostrar o cara. É. Vamos pagar por John Malkovich e mostrar a cara dele. Acabou, não tem mais o que falar. Sim, nossa, sim. Não tinha. Destruíram tudo. E no Percy Jackson, ele enfrenta a Medusa com um iPod. É verdade. Pra quê? É o que eu tô falando. É o que estraga uma adaptação. Vamos mostrar pra um público que usa iPod. Entendeu? Cara, que bizarro. Virou uma adaptação perdida no tempo. Porque, tipo, não tem a menor necessidade. E essa batelada de livros que estão saindo agora que já são adaptados também? Então, Divergente, Detergente, sei lá mais o que estão fazendo. Os famosos teen books, né? Os livros feitos pra geração teen, que querem pegar carona aí no sucesso de Crepúsculo, né? Uhum. Então a gente tem aí Cidade dos Ossos, que tá até no Netflix, e acho que nós assistimos, né? Os três aqui assistiram, e meu Deus, que filme ruim. Gente, dica, o M é um W ao contrário. Ou vice-versa. É bem complicado isso daí, porque são livros que foram escritos em cima de um livro que já tinha virado filme. No caso, Crepúsculo, ou então Senhor dos Anéis. E aí, esse monte de fanfiction, né, foi aparecendo aí e já foram escritos pensando em virar no filme. Sim, na verdade, sim. Né? Eu acho que aí, ali, até o Juliano falou em ganância dos estúdios, mas eu acho que ali é também a ganância, né, porque a gente sabe que a J.K. Rowling ficou milionária. Hoje é a mulher mais rica da Inglaterra, mais rica até que a própria rainha, né? E ela ficou milionária, não só pelos bons livros que ela escreveu, mas também pela adaptação, né? Porque custou. Ela ganhou muito dinheiro com a adaptação dos livros para o cinema. Então, tanto eu vejo aí a ganância, tanto dos autores, né, que já escrevem os livros pensando em vender os direitos para os estúdios. Assim como os próprios estúdios, que pegam qualquer obra, vamos lançar esse filme. Vamos lançar esse filme baseado nesse livro e os adolescentes vão assistir. Né? E a gente tem aí coisas horríveis, até o próprio livro da autora de Crepúsculo, A Hospedeira que Ninguém Viu. Pula. tem 16 duas também, né? Outro livro também, que tem coisa de 17, 18, 19, sei lá onde que para. Bom, eu não li, na verdade, o livro de A Hospedeira, mas eu acredito que tenha sido uma feliz adaptação. Aí, não, por quê? Claro, tem defeitos, muitos. Mas é um livro que parece ser complexo, porque é duas personagens em uma pessoa só. Uhum. Então, na verdade, você tem duas leituras ali no livro, né? Que talvez ali no livro tenha ficado claro, mas, tipo, como fazer isso no filme? Então, porque a gente não assistiu. Acho que nenhum dos três aqui assistiu A Hospedeira. Não assistiu, não leu A Hospedeira. Não, não leu e não assistiu. Eu assisti A Hospedeira. Ah, você assistiu? Você também assistiu, não assistiu? Não. Claro que assistiu com a Ronan Source, tem a Diane Kruger. É, isso eu sei. Mas você não acha que você acha isso interessante, Carlos, porque você é um ator? Então, na verdade, pelo fato de ser uma personagem que tem as duas mentes, vai, as duas personalidades. Duas personalidades em uma. Talvez não é isso que tenha te interessado. O filme, eu não assisti, então não posso falar muito, mas talvez o filme tenha ficado interessante por conta desse desafio de produção. Exatamente. Então, mas aí isso faz ser uma adaptação de sucesso, digamos assim. Ok, mas será que o livro... Mas a minha pergunta é, o livro que gerou a adaptação, ele é bom o suficiente ou é só o nome da autora que fez ele se adaptar? Não, é o nome da autora. É, sem dúvida, a ganância. Porque o Sérgio entrou num ponto interessante. Hoje em dia você vê, na verdade, sim, tem muitos autores, que eu falei antes em ganância dos estúdios, mas tem muitos autores que já planejam os livros deles num formato de roteiro. Então eles, você vai ver eles dando entrevistas, eles já têm opiniões de quem que deveria dirigir o filme, quem que deveria ser o intérprete do protagonista e assim por diante. Muitas vezes, você não acha que isso mexe um pouco com a estrutura do que é um livro, Carlos? Sim, desculpa interromper aí. Mas já interrompendo, né? Você pode ver essa ganância dos autores até na onda que surgiu de cair em trilogias. Ah, tá. É fazer saga. Mas é consequência, né? Óbvio, né? É, quanto mais dinheiro. E tanto pros autores quanto pra quem for produzir um filme, né? Porque aí vai ter uma série aí. Que todo mundo quer ter uma série. Certo? Mas eu acho que, claro, é péssimo, né, como livro, porque aí você tem que esticar, fazer um monte de... enrolar a história. Você não tem um formato, uma coisa pré-concebida desde o começo, você tem que ficar inventando. Você pega um livro inteiro pra mostrar uma sequência que você poderia fazer em 3 páginas. Não, mas eu não digo nem nesse sentido, Carlos. O que eu digo é assim que... Eu enxergo, na verdade, o livro, um livro, uma obra literária, costumava ter uma estrutura um pouco diferente do que tem hoje. Hoje em dia eles são criados já ou fabricados como se fosse um roteiro, então é um ritmo mais intenso, as descrições são superficiais porque o cara já vai mostrando a cela. Então hoje em dia o cara fala assim, a personagem está caminhando em Nova York, ele não descreve mais o ambiente, porque é Nova York, vai mostrar no filme a cidade. Você não acha que esse tipo de mudança, essa roteirização dos livros, na verdade, os capítulos mais curtos, aquela coisa de um ritmo mais intenso, e essa coisa que o Sérgio acabou de falar também, de essas múltiplas continuações, essa vontade imensa do número 3, tudo tem que ser 3, trilogia. Você não acha que isso acaba mexendo um pouco com o livro em si? Sim, mexe, é como eu disse, acho que a estrutura do livro deixa de ser tanto uma literatura mais fácil para ser digerível, digamos assim. E isso é positivo ou é negativo? Não, isso é negativo, com certeza, porque aí não tem espaço para avanços na literatura, tipo, narrativas diferenciadas. Acaba sendo tudo muito linear. Eu vejo isso muito nos quadrinhos. Tem certos autores, mesmo autores até bons, que criam histórias, mas claramente já estão pensando em adaptação. Mark Millar é um bom exemplo. O cara é criador do Procurado. É Procurado só? Agora não me lembro se é O Procurado ou Procurado, aquele com a Angelina Jolie e com o cara que faz o Xavier, esqueci o nome dele agora. É, acho que é Procurado. Então, e ele criou coisas fantásticas. Esse especificamente, Procurado, o GB é uma porcaria. Mas ele criou coisas como Guerra Civil, que é uma das melhores coisas que a Marvel fez em muito tempo. Mas você percebe que é um cara que ele cria, ele tem uma... Ele que criou, por exemplo, o Kick-Ass. Se for ver no gibi, já tem Kick-Ass 2, Kick-Ass 3. É um cara que vai produzindo, pensando como se fosse mais e mais. E aí eu não sei se acaba perdendo um pouquinho essa essência de a criação. Criar um livro, se ele fizer sucesso, se as pessoas comprarem a ideia, se for interessante, vamos evoluir para uma adaptação. Ok, galera. Já estamos indo para a reta final desse podcast. Queria saber agora o momento das considerações finais. Sintam-se à vontade para falar qualquer coisa que vocês não tenham falado ao longo do programa. Então, em termos de adaptação, eu acho que tem muitos filmes, muitos livros muito bons, mas que infelizmente na hora de... Eu acho que essa leva aí de vamos ganhar dinheiro a qualquer custo, E eu acho que também o apagão de criatividade que deve estar em Hollywood, eles estão fazendo qualquer livro virar filme, e a gente está perdendo aí boas oportunidades de ver algo, um livro que a gente goste, quer seja ele de qual categoria for, biografia, infantil, infanto-juvenil, ou até mesmo filme, livros adultos, né, romances adultos, e sei lá, eu não vejo assim um futuro muito promissor para essas adaptações. Acho que as coisas estão indo bem no vamos ganhar dinheiro de a qualquer custo, e a gente está perdendo aí bons livros de virarem bons filmes. Exato, mas nós não falamos, né, mas tem o cinema nacional que tem adaptações bastante a louváveis aí, né? Tem Cidade de Deus, que era um livro com dezenas e centenas de histórias, que virou um filmaço completamente individual ali, né? Valeu a pena. Tropa de Elite, né, que é baseado no livro Elite da Tropa, conseguiram fazer uma adaptação também com personalidade, e atualmente tem aí o filme, né, Enquanto Eu Era Vivo, que é baseado num livro do Mutarelli, né, do Lourenço Mutarelli. Então falando que é uma adaptação que super vale a pena também. Ah, o próprio Cheiro do Ralo também, né? O Cheiro do Ralo, baseado numa HQ, né? O Cheiro do Ralo. HQ dele, é verdade, não é um livro. Era uma HQ. É verdade. Temos o Auto da Compadecida também é baseado em algum livro? Ariano Suassuna. É, né? Então também. Que é outro, que é um ótimo filme, né? Exato. Um ótimo trabalho, uma ótima adaptação também. Uhum, verdade. Bom, a gente também, uma coisa que eu gostaria de acrescentar para fechar também, é que a gente focou muito mais nas adaptações de livros, mas uma coisa que tá acontecendo muito, que também é com relação às adaptações também de quadrinhos, né? De HQs, que estão, agora, qualquer super-herói tá sendo adaptado. Eles não estão mais tão preocupados com o público conhecer efetivamente o personagem. Só você tomar, por exemplo, os Guardiões da Galáxia, né? Que era algo que não era grande, o grande público não conhecia, digamos assim. E eu acho que tá caindo um pouco nisso que o Sérgio falou mesmo, de... Não sei se a ideia é perder a originalidade, porque você pode... Uma boa adaptação, ela, na verdade, ela consegue ela aparece mais se o cara for efetivamente criativo na hora de adaptar. Então tem criatividade. Mas essa parte da originalidade mesmo, das pessoas arriscarem um pouco mais, criarem um pouco mais, talvez isso esteja caindo um pouquinho, pelo menos em Hollywood nos últimos anos. Uhum. Bom, gente, é isso que a gente tinha para falar por hoje. Enfim, então, na verdade é fato que teria um leque muito maior, mas a gente focou mais nessa ideia do a gente exemplificou, na verdade, com o que a gente gosta e não gosta tanto, mas para falar da ideia da adaptação. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa. Até o próximo programa e não deixe de nos procurar por aí, nas mídias sociais, no Twitter, @LigaDaPoltrona, no Facebook, facebook.com/LigaDaPoltrona. E não deixem de comentar, compartilhem, que a gente posta, que também é bem legal. E até o próximo programa. Até mais, pessoal. Até mais, brigadão. Safe in my arms. Your to